Nandinho Paredão, tá? Isso, Nandinho Paredão. Repertório novo, viu? Vem comigo, vem. Pra bater em todos os paredões. 3, 4 gravações. Vê assim, ó. Falei que era só um pente, ela entendeu casar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Cê é louco, tu tá maluca, tá querendo é casar. Eu só fiquei contigo na intenção de te botar. E assim, ó. Bater os playdões. Isso é Nandinho Paredão. Assim, ó. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Que a novinha se revela. Então, tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Que a novinha se revela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Que a novinha se revela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda, olha o solinho, vai. Jadson Acervo News.net. Conquista CDs, Alisson CDs. Em porra de um paredão, que é sucesso, hein? E aí, Lopercus? Falei que era só um pente, ela entendeu casar comigo. Calma, bebê, não quero nada contigo. Cê é louco, tu tá maluca, tá querendo é casar. Eu só fiquei contigo na intenção de te botar. E aí? Que a novinha se revela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Que a novinha se revela. Então, tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Que a novinha se revela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda. Olha o solinho, vai. André Cidiz. E aí, Gilberto, tá cachorro mesmo, hein?